Dessa vez eu me dei bem. Nessa eu vou me levantar. Encomendei já o neném. Garanti que vou casar. Ela tem uma mansão. Tem um iate pra pescar. Só viaja de avião. Casa de praia em Guarujá. Mas a morenada quer me zoar. Eu quero entender por quê. O neném, de quem é? Garanti que vou casar. Que mané? Tem uma mansão. De gado. Tem um iate pra pescar. Que caô? Só viaja de avião. Só de trem. Casa de praia em Guarujá. Enxerê. Mas a morenada.